Eu desejo o melhor de mim, pra fuder com aqueles que quiserem o pior de mim. Vão se arrepender quando tiverem o pior de mim. Abaixa a cabeça, né, meu forte fi? Pode vir, raps de batalha, estraçalha cuzões, elimina ilusões, efetua inclusões naquela vagina. Sou aquele que protagoniza, puta, não corta minha brisa. Chavozão faz arlequina, recarrego minhas baterias e parto pra mais um. Fico insano pra testar minha fé no bagulho, me desce mais uma dose de um gole sem gelo, que hoje o pivete é sem limite. Por apetite, vi emissão de Tony Montana, junto com uma 12 bem na sua cara, é o que te faz obter o nirvana. Eu chupo a chana dela até gozar na minha cara toda. Um bucetão melado sempre foi um doce pra minha boca. Navegar no mar de desejos, disparar um tiro certeiro, nós ganhar muito dinheiro, bailar com a vida louca. Frustração e muita dor de gulha, é então que algo me intui a sair do lugar. Começo a elucidar que eu tenho que trucidar uns curió pra fazer o mundo melhor. Não demora a transformar tudo em pó, ó, se é do melhor, ó. Traz pra mim, traz pra mim purple, amnésia, bubble crush ou alecrinha, blanche ou hash. Me dê uma de chocolate e uma buceta de praxe. Rolê de skate, noia, pay e riverside. Tem alguém que se desmonte, quem não se monte, se não se vai dar tchau igual. Fugir com os intrusos, quem que quer te pôr, tira a céu, valeu, esconde. Vem te violenta, fique espelhando. Pelado com os nomes longe, quem não se monte, se não se vai dar tchau igual. Fugir com os intrusos, quem que quer te pôr, tira a céu, valeu, esconde. Vem te violenta, fique espelhando. Curtando DVS, curtindo CTS. Sofredo que nem Judeu igual o DBS. No colo nas prova formado na rua com honra igual CDF. Não mosca na minha cuzão, ou vai ter o que ser. Merece, tô em frenesi, não vou regredir. No estilo monstrão, tipo Nemesis. D.A. é foda, eu percebi. Quando chega na roda e mantém seu frio. No estilo insano, demente, matando leões e serpentes. Minha levada é água fervente. Acabou o fôlego, o filho respira. O crime não é o creme, coração frio, olho aberto é o leme. Mas navega no rio do inferno é quente. Chega no paraíso, eu quero então reme. Qual é o preço? Isso depende. Quanto mais perto, mais difícil, entende? Fico ligeiro, conceiteiro, pra não perder a cabeça como John Kennedy. Não cresce, apodrece no éter e se diz rapper. Metamorfo, eu acerto nos cocos, tipo de Winchester. Aqui a selva, seguro o B.O. Tem balanço igual Tarzan, nós corta o cipó. Não tem meio termo, é pá e pan. Moladão igual Talibã. Muito palhaço em pá, Batman. Me chame de Aziz ou Hariban. Tentando ficar vivo até de manhã. Olho aberto com a Rotan. Querem me forjar pra me jogar na flora, mas B.O. aí eu não vou assinar. Quer me ver caído sem chance? Vejo de Aziz de relance, devora MCs no meu lanche. Sobra nem seu rap pedante. A minha mente expande, a sua entra em transe com a minha rima além do alcance. Rola sangue sim, é o bang. Mortal no combate igual Shao Kahn. Fique.